5517, controle 19-8, 5517, transponder. No Serra Lima, cortejamento correto, confirma POB 45. Tank 04, fracionamento Chima Torre, 11895, bom voo. Salvador, azul 4299, 75 a bordo, autonomia de 2 horas e... Perdão, autonomia de 5 horas e 6 minutos, alterna Ribeirão Preto. 20 táxi à direita, Índia, ponto espera pista no 02, 11895, quem negar, 1020, azul 4299, bom voo. 4299, sempre autorizado via Índia até o ponto de espera da 10, torre 118.95, e o altimetro agora 1020, azul 4299. Bom, Romeu 90 Norte Suíça, confirma a radial que se afasta de Salvador e a região sobrevoo. Milhas, não forte? Só um minuto. Posição, Lu, 3179 para acionamento na posição 14, posterior pushback. Consciente do acionamento, chama para push. Chama para push, 3179. Salvador, azul 4299, pronto no ponto de espera, pista 10. Azul 4299, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar o vento 950 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 020. Alinha e decola na 10, ponto 020, azul 4299. Apenas o transponder, a cena 0132, por gentileza. Correto, cortejamento, confirmação de probinha na bata. Gente, dois a bordo, para acionamento chama a torre, 11895, bom voo. Falso 49, frequência livre. Pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída Coral. Transponder 5434, controle em 119.8, Puma 33. Relacionamento chama táxi, novembro, ao suíço. Bom, meu, tá Juliette Serra, número 2, copia, aguarda. Para o táxi, eu vou no 649, tá com 8 meia bordo, 3 horas e 9, ao oceano, Salvador. Vou no 649, 3 horas, táxi, bate 1 no Índia, ponto, espera pista no 0, torre 11895, QNH 1020. 1020, via Pátio Índia, Bravo, monitorando no 0, monitorando no 895, o transponde continua para o Gol 1649-5451. Confirma, Gol 1649. O transponde continua 5451 para o Gol 1649. Só um minuto. Bom dia, Sam, 3304, formação hotel Brasília, nível 360. Número 3, copia, aguarda, para acelerar por Elefa. Aguardando. Continua 5451 no gol. Obrigado. Força aérea 8733, consegue novamente somente o início da autorização, nível 120 para Coral, estamos aqui no plano. Salvador, gol no 649, se aproximando do ponto de espera da cabeceira, 10, pronto para decolagem. ONU 649 autorizado a alinhar e manter para o 10. Autorizado ingresso também mantendo a 10, ONU 649. Azul 4299, decolado ao 51, chame o controle, frequência 1198, boa viagem. 1198, obrigado. Tiro 1010, conforme rota plano de voo, 17, primeira curva direita, corredor Axé, transponder 5533, controle 1198, da Júlia de Serra. Correto, cotejamento, confirma o problema, bate 4. X08, fracionamento, chama a torre, 1895, bom voo. Para o pushback, o TAN 3179. TAN 3179, autorizado o push, chama táxi. Para táxi, 3179. Terra, torre. Fracionamento, chama táxi. ONU 649, decolagem autorizada. O vento 150 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 90. Ciente, vem sendo decolagem 10, ONU 649. Oi, Salvador, bom dia, gol 1160, final ILSX3, 2:30 para o marcador externo. Gol 1160, continue a aproximação, aguarde a autorização de curso. Vai dando gol 1160. Cisal, correto. Confirmação de PAB novamente. 10 para acionamento no bate militar, chama a torre 1895, um bom voo, Puma 33. Tem 304, pronto, cópia. Copia. Autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita, Arbor Elefa. Transponder 5544, controle em 1198. Autorizou 360 Brasília, aerovia uniforme Zulu 15, decola 10, curva à direita, Arbor Elefa 5544, 3983, 304. A primeira seria Upa Zulu 17, Upa Zulu 17. Pode cotejar. Cotejou Upa Zulu 15, por gentileza, Upa Zulu 17, Malba Apino. Afirmo. Correto, cotejamento. Chama a produção na 07. Obrigado. ...49, decolado 55, chame controle, frequência 119, décima 8, boa viagem. 119, décima 8, zero, obrigado. Mantenha a posição e vale para decolar. autorizado, chame na interseção para ingresso, November Off Quiz. Kilo TA Lima, decolagem autorizada, pista 97, vento 15, 0 graus, 08, 9, ajuste de altímetro 1020. Bom dia. Gostaria de me atender no 2, autorização 350. Temos autorizado 350, copia a guarda. Se autorizado, chame na Oscar para ingresso, até a urgência. Voo 960, no solo 57, livre táxi, primeira direita, some solo, 121, décima 1. 201. Correto, chama a profissional 03. Negativo, vamos ver a reta Alfa Tango. Que faz 5 agora, prossiga. Guarda só um minuto, copy, Tchara Fatango. Bate 4, 1, 7. Afirmativa, 3, 1, 7, 1, 9, abaixa. 3, 1, 7, 9, para o táxi, 1, 9, 6, POB, 3, 50, Galeão. Autorizando o táxi, via bate 1, 20, 1, 7, 1, 0, 2, 1, 8, 10, 9, 5, QNH, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 7, 9, bom voo. Prato, boa, 1, 0, 2, 0, vai chamar a torre do ponto de espera. Terra, mantenha a posição, aguarde para decolar. Três, decolado aos 5 nós. Pousa à direita, ingresso, sincronizou a axé, aguarda transferência para o controle. Puma 33. Puma 33, decolando, curvando à direita, entrando no corredor, axé, guardando transferência. Chegou na posição 1-0. Bate 1-1-0, 1-1-0. Tchara, Fatango, pronto? Pronto. Realizando a Serra 9000, Victor Romeu, conforme rota, 1-1-10. 1-7, ingresso no corredor axé com curva à direita, 0-1-7-0, o transponder, e 1-1-9-8, controle. Meia, tracionamento chama a torre, 1-1-8-9-5, bom voo. Tracionamento, 1-2-9-5, LSE, informação de tráfego, helicóptero da Força Aérea Brasileira, iniciando o cruzamento da final da 35, decolagem autorizada, o vento no 70 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 02. 3-3, chame controle, frequência 119.8, bom voo. Chame controle 119.8, grato. Daniel Fatango, bom dia, autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi. 179, decolagem autorizada, pista 10, vento 15, 0 grau, 08, nós, ajuste de altímetro 0020. Isso, vento 10, tá 3179. Papai Romeu, November Oscar Whistler, autorizado ingresso, reporte, alinhado e pronto, cabeceira 17. Reportará, alinhado e pronto, decolagem 07, November Oscar Whistler. Hotel Juliette Serra, fora do sol. Papai Romeu, Hotel Juliette Serra, decolada 02, ingresso corredor Xexa, me controle, frequência 119, décima 8, bom voo, até a Grécia. Obrigado. Decolada ao 02, chame controle, frequência 119, décima 8, boa viagem. 398, 3179, grato, boa. RMA inicialmente litoral sul, em coordenação com a torre 1895, 500 pés. O transponder 0137, controle em 1198. Confirma o POB na RMA. 02, fracionamento chama a torre, 1895. Fracionamento 3304. Batalha 304, autorizado, puxa, chama ataque. Para ataque. Está levantando, mantém a posição, aguarde para decolar. Autorizando a pista 97, vento 940 graus, 8 nós, ajuste de altímetro 012. Autorizado, decolagem, vazando a nossa lista. Aliança, autorizado, alinhar em manter, cabeceira 97. Passando, decolagem autorizada, o vento não 40 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 020, comprou do farol de Itapuã. Autorizado, entendo, comprou do farol de Itapuã, cara, visual com 90 graus. November Oscar Whiskey, decolado ao 05, está autorizado curva à esquerda para cruzamento imediato do campo. November Oscar Whiskey. Cruzamento imediato do campo, November Oscar Whiskey. Tango fora. Alefa Tango, decolada 05, chame controle, frequência 119, décima 8, até regresso. 1980, grato, até regresso. 2, maintain position, and stand by for push. Roger, maintain, 6312. visualizando o eixo da 10, November Oscar Whiskey. Operando com isso, chama controle, frequência 119.8. Você comprou do corredor forte, para regresso. 3304, utilizando o táxi, bate 1 no Índia, ponto espera pistola 02, 1895, que legal, no 020. Então, 3304, por favor. 4, decolado aos 1-1, chame controle, frequência 1-1-9, décima 8. 19-8, um bom final de semana. The 6312, request taxi Nippon Board, Sons on Board, and this is 147, Serra Bravo, Serra Golf, 0320. Julius Dex, via aí from 1 Ninja, hold point runway 10, call tower 118, decimal and 5, and the KNH 1020, Ocean S 6312. Okay, April Ninja, and the hold point 1895, 1020. Second tower is 6-1-2. Clear line up and take off runway 10, wind 180 degrees, 099. Okay, Roger, clear to line up and take off runway 0, Ocean 6312. United 6312, airborne at 17 now, Salvador 119, that's my way. I'm gonna sit. 1988, thank you, bye-bye, 6312. Papa Romeo, Tango de Bravo, Torre. Sobrevoo na antiga rosatória, após retorna pro litoral sul. Passão Hotel, posição 08. 3663, pronto? Afirmativo. Coletando Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo nível 340. Decola 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída da Euler da Motiva. Transponder 5562, controle em 1-119-8, para 3663. 3663, Atancim, está autorizado o Guarulhos, nível 340. Conforme a rota do plano de voo, a Perzolucci decola da pista 1-0 com curva direita no perfil da saída da Euleda Mótima. Aciona 5562 e o controle Salvador 1-119-8, TAM 3663. Correto, cotejamento. Chama pronto para disposição 08. Reportaremos. Até a antiga rotatória, reporte para o regresso para Irimar. Decolada aos 1-8. 229, clear runway 10, going gate 11. Alpha report before Juliet, American 229. Estava dando a escuta, chamei a 6391. Chamei a 6391, pouso autorizado. 6190, vento no 40 graus, 07 nós, ajuste de ótimo, 6120. 620, livre pouso, chamei a 6391. American 229, come on, Bandilia. American 229, clear to tow, taxi VA 41, the position is London. We're clear to position 11, American 229. 8-1-1, American 229. I'm sorry, I blocked you. Position 1, American 229, confirm. Negative, 1-1, stand 1-1. Stand 1-1. San Jose Bravo 2. Negative, San Jose Bravo. Terminar sinal para animal, vento no 50 graus, 07. Sim, para nós. Na 6311, no solo 285, livre de destaque da primeira direita, 121 décimo 1. 6-1. 1. 6-1, muito obrigado. Até breve. Linha 311, autorizado táxi Alfa, reporta aí, seu Juliette. Solo aos 26, frequente livre. Bom dia. Saída para Montes Claros. Ideal de saída para Montes Claros, radial ideal. 304, sede. Chapa Montes Claros. Força 505, autorizado Serra Bravo, Mike Kilo, conforme rota, plano de voo, nível 080. Decola pista no zero, primeira curva, à direita, fechou de saída, Arbor, Elefa. Transponder 5545, controle em 1.9.8. Harbor, Elefa. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após Eco Lima Eco, Foxtrot Alfa. Correto, cotejamento. Confirmamento para o AB. 06, para acionamento de Chamatorre, 1895, bom voo. Confirma? Tá, na direita. Salvador, o TAM 3663, para chegar em questionamento no posição 08. Tem 3663, mas é a posição. Manter a posição. Seu nono, pode ser. É 319, posição 02. 02, obrigado. 1902, autorizado, pouso no 004450. Três autorizado para o chama táxi. Autorizado, pushback e acionamento, reportaremos para o táxi. 363. No solo 3-2, livre táxi, primeira direita, chama solo 1-2-1, décima 1. Solo 1-2-1, décima 1, azul 4-4-5-0. Solo Salvador, azul 4-4-5-0. Azul 4-4-5-0, trazendo táxi, Alfa, Juliette, posição 03. Alfa, Juliette, posição 3, azul 4-4-5-0. Torre Salvador, gol no 184, bom dia, trem baixo travado, 3 milhas para Índia Sierra. Gol no 184, controlizado, pista 90, vento 95 graus, 109, ajuste de altímetro 102. Lembre o pouso na 110, gol no 184. Confere 8505, táxi autorizado, chame no hotel para o cruzamento. Para ingresso e decolagem, chame no hotel para ingresso e decolagem. Confere 8505. Salvador, o TAN 3663 está pronto para o táxi com 154 a bordo, 4 horas e 13, na alterna Galeão. Autorizado o táxi, bate 1 na Índia, pode esperar a pista 102, 1895, QNH 1020, TAN 3663. Pátio, Índia, no ponto de espera a torre 118.95 com 1020, TAN 3663. Solo, é o Chané 63 do nono? 63 do nono, Guarulhos, transcópio. Prossiga. Autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360. Deu pela pista no zero, primeira curva direita, fechou de saída da El, Leda, Motifa. Transpone 5567, controle 119.8. Pra Serra Bravo, Golfo Romeo, nível 360, pista 10, direita após, Del, Leda, Vodka, 4567, transponda, 198, controle. 5567, por gentileza. 5567. Correto. Cotejamento, chama a profissional, 02. Vamos lá, pronto. Entrou na foca, bom dia, gol no 184. 1184, trazendo o táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa vai reportante da Juliette, gol no 184. 1027. Bônus autorizado, pista 10 azul, 2590. 0, perdeu contato com o centro. Tráfego Salvador, bom dia, Azul 2772. Azul 2772, bom dia, pronto cópia. Paciente da Índia, tá pronto pra cópia, ponto seguro. Autorizado Serra Bravo, Papa Serra, conforme rota, plana de voo, nível 180. Decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída, Coral. Transpondo da cena 0264, controle em 1-19-8, Azul 2772. Autorizado Porto Seguro, nível 180, saída 10, curva pela direita, Coral é a saída, 0264, transponder, controle 119.8. Correto, presidente, chama para você na parte 3. 2590 no solo 39, libere a primeira direita, chame solo 121.1. Liberal da direita, solo em 1211-2590. Azul 2590, autorizando ingresso pátio 3 de Aquilo. Ingresso pátio 3 de Aquilo, 2590. Até o sinalizador, azul 2590. 099, ajuste de altímetro na 020. Autorizado, alinhar e decolar da 10 para o TAN 3663. Tivemos uma atualização contra a sua posição, 4 Lima. 4 Lima, visual, né? 590. Tá aumentando o dia bravo, prossiga. A gente prado forte, confirma somente quantos milímetros que são cheios de Salvador? Caval 1000 November Oscar Whisky, reporte vertical da antiga rotatória. Vertical do CEASA. Reportagem vertical do CEASA, o November Oscar Whisky. TAN 3663 decolado aos 42, chame controle 119.8, boa viagem. Com controle agora, TAN 3663, bom dia. Decolagem autorizada, o vento 970 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 020. Autorizado, voo rimar e rimar, sobrevoa na Praia do Forte, se afasta 25 milhas, 500 pés, Proa Norte inicialmente, em coordenação com a torre 1895. O transponder 0137, o controle em 1198. Tanque de Bravo. Controle 1198. Correto, corregimento. Chama fracionamento à torre e confrontante de PLB. 4 a bordo. Chama a torre 1895, vovô. Passa o meu tanque de Bravo, na IMA, livre acionamento, chame pronto para decolagem. Torre Salvador, muito bom dia. Tá 3859 na final, tem embaixo da base. Tá 3859. Bom dia. Pouso autorizado, pista 90, vento 970 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 9020. Teve pouso 90, tá 3859. Torre Salvador, na vertical da rotatória, ou na Vila Erótica Whisky, visual com campo. Aqui, no Papa Romeo, November Oscar Whisky, autorizado final 97, reporte final de 3 milhas, November Oscar Whisky. Reportagem final de 3 milhas, 97, November Oscar Whisky. Pro 08505, declarado aos 44, aguarde transferência para o controle. Transferência para o controle, Força 08505. Torre Salvador, Papa Romeo, até o 17. Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, prossiga. Para dar boas instruções para pouso no 7. 21 no 7 e o 45. Está possível 17 agora, mantenha a vertical de Itapuã, aguarde instruções. Aguarde a Serra. Pro 08505, chame o controle, frequência 119, décima 8. 19, 8, 805. Quebec Uniform, cuja conforme rota, plano de voo, nível 080. Decolando 7, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor Elefa. Transponder 5571, controle 119.8. Desejamento, confirmação de PAB. Pesado, chamada torre, 1895, por favor. Sinal de 3 milhas, ano 7, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, pouso autorizado, pista 97, vento 950 graus, 808 nós, ajuste de altímetro 9020. Autorizado, ano 7, November.